DJ Thiago Pressão, criando, editando tendências no Baixo Amazonas e região. DJ Márcio Incomparável. DJ Thiago Pressão e DJ Márcio Incomparável. DJ Thiago Pressão, o top DJ do som automotivo. Amar. O foda é que você de mim não sabe. coração é DJ Márcio. DJ Márcio, incomparável. Em nosso caminho.

incomparável. Não acorda desse pesadelo. Acreditar que estamos bem e que a saudade é passageira. Eu tento, mas é tudo em vão. acreditei quando você falou que eu me amo. Passou por mim, não quis falar, fingindo ser outro rapaz. Não posso não, se eu fingi também, que te esqueci. DJ Thiago Pressão, que te esqueci. Pra cima, garotinho! DJ Thiago Pressão e DJ Márcio Incomparável. Incomparável. DJ Thiago Pressão. DJ Thiago Pressão. Descobri o remédio pressando. Preciso de amor. DJ Thiago Pressão e DJ Márcio Incomparável. DJ Márcio Incomparável.